Nesse mundo que vivemos, o que nos mata é a hipocrisia. E o que a vida cara pra eles? Eles falam mal de nós, eles querem pisar em nós, mas o sonho deles é ser igual a nós. Nossa vida é cara, porra. E aí, Julorão? Gota daqui tranquilo, sempre com a melhor visão. Passando de 9 a milhão, ela me diz que hoje tá com tesão. Bandida, ela quer se envolver, e nós é o macete do jogo. Hoje não é marola na pista, bebendo uísque com gelo de coco. Não é melhor nem pior, sabe que nós é o terror. Dizem que quem quer tá perto, não tava lá quando nós chorou. Escuta o barulho do AR nervoso, dois Big Brother no cu. Quem não gosta dessa vida, cara? Yeah. Final de semana, vida de bacana. Quem não gosta, não? Desce do palco, não mexe com a firma. Tô blindado, rajado, abençoado por Deus. Toda inveja vai ser dissolvida. O trem tá na pista, marola no morro. Cabelo e na régua, disfarce no couro. Eu tenho conceito e disposição. Os cria na pista chamam de paizão. Fala de mim, não tem dó nem perdão. No início de tudo, cê não tava não. Raiz, porra. Final de semana, vida de bacana. Quem não gosta, não? Yeah. Meu balão inflama, bebendo bucana. Quem não gosta, yeah. Final de semana, vida de bacana. Quem não gosta, não? E aí, quem não for nós é contra nós. É a Main Street, porra. Vai tomar no cu, rapaz.